Ficheiro 13, parte 2, O Quarteirão, página 103, capítulo 10. Não faz qualquer sentido o meu pássaro cozido no pão. Ao contrário das representações estilizadas que vi no Capitólio, esta decididamente não faz parte da moda. O que é isso? Que significa? Pergunto bruscamente, ainda pronta para atirar. Significa que estamos do teu lado, diz uma voz trêmula atrás de mim. Não a vi quando cheguei, devia estar na casa. Não desvio os olhos do meu presente alvo. Provavelmente a recém-chegada está armada, mas aposto que não arriscará deixar-me ouvir o clique que indicaria a minha morte iminente, sabendo que eu mataria imediatamente a sua companheira. Dá a volta para onde te possa ver, ordeno. Ela não pode, está, começa a mulher com a bolacha. Dá a volta! Berro. Ouço um passo e o ruído de algo a arrastar-se. Percebo o esforço que o movimento exige. Outra mulher, ou talvez devesse chamar-lhe rapariga, visto que tem mais ou menos a minha idade, aparece a coxear. Veste um uniforme de soldado da paz completo, com o casaco de pele branca, mas vários tamanhos acima do seu corpo franzino. Não traz qualquer arma à mostra. Tem as mãos ocupadas com um ramo partido que serve de muleta, tentando equilibrar-se. Não consegue levantar a biqueira da bota direita da neve e por isso tem de arrastá-la. Examino o rosto da rapariga, vermelho vivo por causa do frio. Ela tem os dentes tortos e um sinal de nascença em forma de morango por cima de um dos olhos castanhos. Não é uma soldado da paz, nem cidadã do Capitólio. Quem são vocês? Pergunto, desconfiada, mas menos belicosa. Eu chamo-me Twill, responde a mulher. É mais velha, talvez 35 anos. E esta é a Bonnie. Fugimos do Distrito 8. Distrito 8? Então devem saber do motim. Onde arranjaram os uniformes? Pergunto. Roubei-os da fábrica, responde a Bonnie. Nós fabricamos os uniformes, só que pensei que este seria para outra pessoa. É por isso que me fica tão mal. A pistola é de um soldado morto, explica a Twill, seguindo-me o olhar. Essa bolacha na tua mão, com o pássaro, o que é isso? Pergunto. Não sabes, Katniss? A Bonnie parece genuinamente surpreendida. Elas reconhecem-me. Claro que me reconhecem. Tenho o rosto descoberto e encontro-me ao lado do Distrito 12, apontando-lhes uma flecha. Quem mais poderia ser? Sei que é igual ao alfinete que usei na arena. Ela não sabe, murmura a Bonnie. Provavelmente não sabe de nada. De repente sinto necessidade de mostrar que sei mais do que elas pensam. Sei que tiveram um motim no 8. Sim, foi por isso que tivemos de sair, confirma a Twill. Bem. Já saíram agora. Que vão fazer? Pergunto. Vamos para o Distrito 13, responde a Twill. 13? Repito, não há Distrito 13. Foi riscado do mapa. Há 75 anos, acrescenta a Twill. A Bonnie agita-se na muleta e faz uma careta. Que tens na perna? Pergunto. Torci o pé. As minhas botas são grandes demais, responde a Bonnie. Mordo o lábio. O meu instinto diz-me que elas estão a dizer a verdade. E por trás dessa verdade há uma série de informações que gostaria de ter. No entanto, avanço um passo e apanho a pistola da Twill antes de baixar o arco. Depois hesito por um momento, lembrando-me de outro dia no bosque em que eu e o Gale vimos uma aeronave surgir de repente e capturar dois fugitivos do Capitólio. O rapaz morreu trespassado com uma lança. A rapariga, de cabelo ruivo, vinha saber quando fui para o Capitólio, foi mutilada e transformada numa empregada muda chamada Avox. Alguém está a perseguir-vos? Penso que não. Acho que eles acreditam que morremos numa explosão na fábrica. Alvitra a Twill. Foi por um triz que não morremos. Está bem, vamos lá para dentro, ordeno, acenando com a cabeça para a casa de cimento. Entro atrás delas, levando a pistola. A Bonnie vai direita à lareira e senta-se numa capa de soldado da paz estendida no chão. Leva as mãos à chama fraca que arde na ponta de um tronco chamuscado. Tem a pele tão pálida que parece translúcida. Quase consigo ver o fogo brilhar através dela. A Twill tenta ajeitar a capa, que devia ter sido sua, em volta da rapariga que treme de frio. Uma lata de meio litro, com uma borda irregular e perigosa, foi cortada em metade. Está em cima das cinzas, cheia de um punhado de agulhas de pinheiro, a fervilhar em água. Estão a fazer chá? Pergunto. Bem, não temos a certeza. Lembro-me de ver alguém fazer isso com agulhas de pinheiro, nos Jogos da Fome, há alguns anos. Pelo menos penso que eram agulhas de pinheiro, responde a Twill, franzindo as sobrancelhas. Lembro-me do Distrito 8, uma paisagem urbana e feia, fedendo a gases industriais, as pessoas vivendo em apartamentos degradados. Mal se via uma folha de erva. Nenhuma oportunidade, nunca, de aprender os segredos da natureza. É um milagre estas duas terem chegado tão longe. Estão sem comida? Pergunto. A Bonnie confirma, acenando com a cabeça. Trouxemos o que pudemos, mas tem havido tanta falta de comida há já algum tempo. A sua voz trêmula derrete-me as últimas defesas. Ela é apenas uma rapariga subnutrida e ferida a fugir do Capitólio. Bem, então estão com sorte, anuncio, deixando cair o meu saco no chão. Há pessoas a passar fome em todo o distrito e nós continuamos a ter mais do que o suficiente. Por isso tenho andado a distribuir as coisas um pouco. Tenho as minhas prioridades. A família do Gale, a Greasy Sai, alguns dos outros comerciantes do forno que ficaram sem negócio. A minha mãe tem outras pessoas, sobretudo doentes, que quer ajudar. Esta manhã enchi de propósito o meu saco de caça com comida a mais, sabendo que a minha mãe veria a despensa vazia e julgaria que eu tinha ido fazer as minhas rondas pelos pobres. Na verdade, queria dar-me mais tempo para poder ir ao lago sem que ela se preocupasse. Tencionava entregar a comida esta tarde no meu regresso, mas agora vejo que isso não irá acontecer. Do saco tiro dois pãezinhos frescos, com uma camada de queijo no topo. Parece que temos sempre vários destes em casa, desde que o Pita descobriu que eram os meus preferidos. Atiro um à Twill, mas aproximo-me e ponho o outro no colo da Bonnie, visto que a sua coordenação de movimentos parece um pouco incerta neste momento e não quero que o pão vá parar ao fogo. Oh! Exclama a Bonnie. Isto é tudo para mim? Sinto algo a revolver-se dentro de mim, ao lembrar-me de outra voz, a Ju, na arena, quando lhe dei a perna de grã-sola. Ah, nunca tinha comido uma perna inteira sozinha. A incredulidade dos cronicamente esfomeados. Sim, come tudo, respondo. A Bonnie segura no pão, como se não acreditasse que este é verdadeiro, e depois dá-lhe dentadas repetidas, incapaz de parar. É melhor se mastigares. Ela acena com a cabeça, tentando comer mais devagar. Mas eu sei como isso é difícil quando estamos tão famintos. Acho que o vosso chá já está. Tiro a lata das brasas. A Twill tira duas canecas de estanho da sua mochila e eu sirvo o chá, pousando no chão para arrefecer. Elas aconchegam-se uma à outra, comendo, superando o chá, bebendo pequenos goles, enquanto eu atiço o fogo. Espero até elas lamberem a gordura dos dedos para perguntar: então, qual é a vossa história? E elas contam-me. Desde os Jogos da Fome, o descontentamento no Distrito 8 tinha vindo a crescer. Sempre existira, claro, até certo ponto. O que mudou, porém, foi que falar do assunto já não bastava, e a ideia de agir passou do desejo à realidade. As fábricas de têxteis que abastecem Panem estão cheias de máquinas ruidosas e o barulho permitiu também que se pudesse passar a palavra. Um par de lábios junto a um ouvido, palavras despercebidas, não controladas. A Twill era professora na escola, a Bonnie, uma das suas alunas. E depois do último toque, as duas faziam um turno de 4 horas na fábrica, que se especializava em uniformes para os soldados da paz. Foram precisos meses para que a Bonnie, que trabalhava na fria secção de vistoria, conseguisse os dois uniformes. Uma bota aqui, umas calças ali. Destinavam-se à Twill e ao marido dela, porque entendiam que uma vez iniciada a revolta, seria fundamental espalhar a notícia fora do Distrito 8, se quisessem ter êxito. O dia em que eu e o Pita passamos pelo Distrito, durante o Passeio da Vitória, foi, na verdade, uma espécie de ensaio. As pessoas na multidão distribuíram-se de acordo com as suas equipas, junto aos edifícios que tomariam quando eclodisse a rebelião. O plano era este: ocupar os centros de poder na cidade, como a Casa da Justiça, o Quartel-General dos Soldados da Paz e o Centro de Comunicações na Praça, e outros locais no distrito: o Caminho de Ferro, o Celeiro, a Central Elétrica e o Arsenal. A noite do anúncio do meu noivado, em que o Pita se ajoelhou e declarou o seu amor eterno por mim à frente das câmaras do Capitólio, foi a noite em que começou a revolta. A ocasião era ideal. A nossa entrevista do Passeio da Vitória com César Flickerman era um programa de assistência obrigatória. Dava às pessoas do Distrito 8 uma justificação para estarem na rua à noite, reunidas, quer na praça, quer em vários centros comunitários espalhados pela cidade. Num dia normal, essa atividade teria sido demasiado suspeita. Assim, toda a gente estava no seu lugar, à hora marcada, 8 horas, quando puseram as máscaras e estalou a confusão. Apanhados de surpresa, esmagados pela simples força dos números, no início, os soldados da paz foram rechaçados pelas multidões. O centro de comunicações, o celeiro e a central elétrica foram todos ocupados. Quando os soldados fugiam, as suas armas eram confiscadas para os rebeldes. Havia a esperança de que aquilo não tinha sido um ato de loucura, de que, de alguma maneira, se conseguissem informar os outros distritos, o governo no Capitólio poderia efetivamente ser derrubado. Depois, porém, veio a repressão. Começaram a chegar soldados aos milhares. As aeronaves bombardearam os redutos dos rebeldes, reduzindo-os a cinzas. No caos absoluto que se seguiu, as pessoas só pensavam em regressar a casa com vida. Em menos de 48 horas, os soldados tinham dominado a cidade. Depois, durante uma semana, houve um cerco. Não havia comida nem carvão e toda a gente estava proibida de sair de casa. A única vez em que a televisão emitiu alguma coisa foi quando os supostos instigadores foram enforcados na praça. Depois, uma noite, quando o distrito inteiro estava quase a morrer de fome, chegou a ordem para regressarem ao trabalho como de costume. Para a Twill e a Bonnie, isso significava voltar para a escola. Uma rua tornada intransitável pelas bombas levou-as a chegar atrasadas ao seu turno na fábrica. Por isso estavam ainda a 100 metros de distância quando ela explodiu, matando toda a gente no interior, incluindo o marido da Twill e a família inteira da Bonnie. Alguém deve ter dito ao Capitólio que a ideia da rebelião tinha começado ali, explica a Twill baixinho. As duas fugiram para a casa da Twill, onde se encontravam ainda os uniformes dos soldados da paz. Juntaram todas as provisões que puderam, roubando livremente de vizinhos, que agora elas já sabiam que estavam mortos, e correram para a estação de comboios. Num armazém perto das linhas, vestiram os uniformes e, disfarçadas, conseguiram subir para um vagão coberto, cheio de tecidos, num comboio com destino ao Distrito 6. Fugiram de comboio numa paragem para reabastecimento durante o caminho e seguiram a pé. Escondidas no bosque, mas usando a via férrea para se orientarem, conseguiram chegar aos arredores do Distrito 12 há 2 dias, onde foram obrigadas a parar quando a Bonnie torceu o pé. Percebo porque estão a fugir, mas que esperam encontrar no Distrito 13? Pergunto. A Bonnie e a Twill entreolham-se nervosamente. Não temos bem a certeza, responde a Twill. São apenas escombros, lembro. Já todos vimos as imagens. Precisamente, eles mostram sempre as mesmas imagens, desde que há memória, afirma Atwill. A sério? Tento lembrar-me das imagens do Distrito 13 que vi na televisão. Lembras-te de como mostram sempre a Casa da Justiça? Continua Atwill. Aceno que sim. Já a vi 1 milhão de vezes. Se olhares com muita atenção, consegues vê-lo. No canto superior direito. O quê? Pergunto. Atwill estende-me de novo a bolacha com o pássaro. Um mimo gaio. Só um vislumbre quando começa a voar. É sempre o mesmo. No nosso distrito, acreditamos que o Capitólio emite sempre as velhas imagens, porque não pode mostrar o que realmente lá existe, agora, explica a Bonnie. Solto um resfolgo de incredulidade. Vão para o Distrito 13 com base nisso? Uma imagem de um pássaro? Acham que vão encontrar uma nova cidade com pessoas a passear nas ruas? E acham que o Capitólio aceitaria isso? Não, responde Atwill num tom sério. Acreditamos que as pessoas se esconderam em abrigos subterrâneos quando tudo à superfície foi destruído. Acreditamos que conseguiram sobreviver. E acreditamos que o Capitólio as deixa em paz, porque antes da Idade das Trevas, a principal indústria do Distrito 13 era o desenvolvimento nuclear. Eram mineiros de grafite, corrijo. Mas depois hesito, porque essa é a informação que recebi do Capitólio. Tinham algumas pequenas minas, sim, mas não as suficientes para explicar uma população daquela dimensão. Isso, suponho, é a única coisa que sabemos de certeza, conclui Atwill. Sinto o coração bater demasiado depressa. E se elas têm razão? Poderá ser verdade? Poderá haver outro lugar para onde fugir, além do bosque? Um lugar seguro? Se existe uma comunidade no Distrito 13, seria melhor ir para lá, onde poderia fazer alguma coisa, em vez de esperar aqui pela minha morte? Mas, então, se existem pessoas no Distrito 13 com armas potentes, por que não nos ajudaram? Pergunto, irada. Se isso for verdade, por que é que nos deixam viver assim? Com a fome, as matanças e os jogos? E, de repente, odeio essa cidade subterrânea imaginária do Distrito 13 e os que nada fazem, vendo-nos morrer, não são melhores do que o Capitólio. Não sabemos, murmura a Bonnie. Neste momento resta-nos apenas a esperança de que eles existam. Isso faz-me acordar. São tudo ilusões. O Distrito 13 não existe, porque o Capitólio nunca permitiria que ele existisse. Elas provavelmente estão equivocadas com relação às imagens. Os mimos gaios são tão raros como as rochas e igualmente resistentes. Se conseguiram sobreviver aos primeiros bombardeamentos do Distrito 13, então agora devem estar melhor do que nunca. A Bonnie não tem casa. A sua família morreu. Voltar para o Distrito 8 ou integrar-se noutro distrito seria impossível. É óbvio que a ideia de um Distrito 13 independente e próspero a atrai. Mas não consigo dizer-lhe que está a perseguir um sonho tão imaterial como um fio de fumo. Talvez ela e Atwill consigam sobreviver no bosque. Duvido. Mas sinto tanta pena delas que tenho de procurar ajudá-las. Primeiro dou-lhes toda a comida do meu saco, cereais e feijões secos, na sua maior parte, mas o suficiente para as sustentar durante algum tempo, se tiverem cuidado. Depois levo a Atwill para o bosque e tento explicar-lhe algumas noções básicas de caça. Ela tem uma arma que, se necessário, pode converter energia solar em raios mortais. E isso pode durar para sempre. Quando consegue matar o seu primeiro esquilo, o pobre animal é apenas uma massa chamuscada, porque apanhou o tiro em cheio. Contudo, ensino a Atwill a esfolá-lo e a limpá-lo. Com alguma prática, ela perceberá a melhor forma de caçar. Faço também uma nova muleta para a Bonnie. De novo, na casa, dou o meu segundo par de meias à rapariga, dizendo-lhe para as enfiar nas biqueiras das botas para conseguir andar e depois calçá-las à noite. Finalmente, ensino-lhes a fazer uma fogueira decente. Elas pedem-me pormenores da situação no Distrito 12 e eu falo-lhes sobre a vida, sob o domínio de Thread. Vejo que acham que lhes estou a dar informações importantes que poderão levar aos que governam o Distrito 13 e eu alinho no jogo para não lhes destruir as esperanças. No entanto, quando a luz anuncia o fim da tarde, deixo ter tempo para lhes fazer a vontade. Tenho de ir agora, anuncio. Elas agradecem-me profundamente e abraçam-me. Os olhos da Bonnie enchem-se de lágrimas. Nem consigo acreditar que te conhecemos de verdade. És praticamente o único tema de conversa desde que... Eu sei. Desde que saquei aquelas bagas. Interrompo cansada. Mal reparo no caminho para casa, apesar de ter começado a cair uma neve molhada. Tenho a cabeça às voltas com as novas informações sobre a revolta no Distrito 8 e a inverosímil, mas tentadora oportunidade do Distrito 13. A história da Bonnie e da Twill confirma uma coisa. O presidente Snow andou a enganar-me. Nem todos os beijos e carinhos do mundo poderiam travar o movimento que está a surgir no Distrito 8. Sim, o meu artifício das bagas tinha sido a faísca, mas eu nunca teria maneira de controlar o incêndio. Ele devia saber isso. Por que então fazer-me uma visita? Por que mandar-me convencer as multidões do meu amor pelo Pita? Foi claramente um estratagema para me distrair e impedir que eu incendiasse ainda mais os distritos. E para entreter as pessoas no Capitólio, claro. Imagino que o casamento seja apenas um prolongamento necessário disso mesmo. Estou a aproximar-me da vedação quando um mimogaio pousa num ramo e começa a chilrear para mim. Ao vê-lo, percebo que elas não me deram uma explicação cabal para o pássaro na bolacha e o que ele significa. Significa que estamos do teu lado? Foi o que disse a Bonnie. Tenho pessoas do meu lado? Mas que lado? Será que me tornei involuntariamente o rosto da tão esperada revolta? Será que o mimo gaio no meu alfinete se tornou um símbolo de resistência? Se for esse o caso, o meu lado está muito mal. Basta ver o que aconteceu no Distrito 8 para perceber isso. Guardo as armas no tronco oco mais próximo da minha velha casa no jazigo e dirijo-me para a vedação. Estou agachada sobre um joelho, preparando-me para entrar no prado, mas continuo tão preocupada com os acontecimentos do dia que preciso do grito súbito de uma coruja para me chamar à realidade. À luz do crepúsculo, o arame parece tão inofensivo como de costume. Mas o que me leva a retirar bruscamente a mão é o ruído, como o zumbido de uma árvore cheia de ninhos de vespas batedoras, indicando que a vedação está carregada de eletricidade.